liga pra nós. O coração tá doendo, tá dodói. Garçom amigo, traz pinga pra nós. Que o coração tá doendo, tá dodói. Eu tô largado, tô na solidão. Tô machucado, tô morrendo de paixão. Meu coração tá batendo acelerado. Eu tô ficando pirado, sem ela eu não vivo não. Traz mais uma, garçom. Eu tô largado, condenado à solidão. Tô machucado, tô morrendo de paixão. O meu coração tá batendo acelerado. Eu tô ficando pirado, sem ela eu não vivo não. Eu tô largado, condenado à solidão. Tô machucado, tô morrendo de paixão. Meu coração tá batendo acelerado. Eu tô ficando pirado, sem ela eu não vivo não. Faz cerveja pro povo, garçom.